mais a minha cabeça. Parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco. É você que está me deixando confuso. Fala, Roberto. Ah, que lindo. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração. Bate tum tum tum de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor. Arrancar minha dor e suave ferida. Bate tum tum tum de saudade. Volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu. Você é minha vida. Com o povo cantando agora. Bate tum. Querendo você, que lindo. Arrancar minha dor, eu sou a ferida. Mais alto. Bate tum tum tum. Volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu. Você é minha vida. Minha grande amiga, obrigado a você por ter aceitado o meu convite de vir aqui em Goiânia, ver esse povo maravilhoso aqui e cantar essa canção comigo. Obrigado, viu? Hey!